cansado e ferido. Quase desisti, mas segurei na tua mão. No teu esconderijo, a tempestade não me alcançou. Guardei a minha fé e sobrevivi. E sobrevivi. Ó Deus que caminha pelo fogo e o mar não consegue afogar teus sonhos, a tua destra sempre sustentará um coração fiel, fiel. Perto de Deus sou muito mais, perto de Deus vou além. E não há nada e ninguém que poderá nos separar do teu amor, Pai. Estou cansado e ferido. Quase desisti, mas segurei na tua mão. Sustenta.